como é que eu vim parar aqui em cima? Eu ainda não consigo acreditar. Há 4 semanas eu era uma pessoa completamente diferente. Eu não tinha aventuras na minha vida. Eu tinha uma esposa, tinha filhas. E eu nunca olhava 2 vezes quando uma garota passava por mim. Mas nunca mesmo. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Meus caros internéticos, sim, voltamos para mais um episódio épico. Este quem vos fala é Manuel Calaveira e hoje nós estamos aqui para um programa mais do que especial, não só pelo tema, mas por causa que nós temos um convidado mais que especialíssimo, já já vocês vão saber quem é. E está comigo aqui o Miotti. E aí galera, esse é o filme que eu mais pausei na minha vida toda. Pausou? Dessa vez eu entendi. Dessa vez eu entendi que o que ele quis pausa, dizer. Que eu mais dei pausa quando eu assistia. No final, não é mesmo? No final, não é mesmo? Não lembra, não? Ah, não. Tá, entendi. Caraca, eu sou muito juvenil, velho. É, você é, Bruno. Está conosco aqui também, Brunão. Ai, ai, ai, eu não tenho frase hoje, só dizer que Dama de Vermelho é a melhor comédia da Sessão da Tarde dos anos 80. Isso é uma frase. Apenas liguei para dizer eu te amo. Ou isso. I just called to say I love you. E está conosco aqui também o Carlos Vivacqua. Eu estou emocionado de poder ver um filme onde a gostosa é gostosa, o protagonista é engraçado, aquele cara que faz o pai da família do Beethoven ainda tem cara de psicopata. Mas nesse ele faz um viado. É. Não faz de... Mas psicopata, você viu a cena do bar, né, cara? Ah, sim, é fantástico. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, obviamente, porque já disse, reitero, um dos patronos do Jurassic Cast, uma figura queridíssima. Miotti e Brunão conheceram pessoalmente, eu morro de inveja deles, eu quero que eles morram com a boca cheia de formiga por isso, porque eu não pude ir ao Rio de Janeiro. Sem mais delongas, está aqui conosco também o Mário Monjardim, meu querido. Seja bem-vindo de volta ao Jurassic Cast. Ô, pessoal, mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Puxa vida. Tô com saudade de vocês. Saudade do Léo, do Bruno. Vocês fazem parte de uma clã aí, de um grupinho muito simpático, viu? Pô, vocês todos aí. Obrigado. Mas é um grupinho muito animado. Minha filha é fã de vocês. Vocês não imaginam o bem que vocês fazem a ela. Eu tenho uma verdadeira adoração por vocês. Ela elogia vocês tanto. Minha filha, o que? Ela fala muito de vocês. E realmente ela não exagera, não, porque eu conhecendo vocês, eu vejo realmente. É um grupo muito simpático, é um grupo alegre, é um grupo que... Enfim, faz alegria pra gente. Se nós somos assim alegres hoje, isso é por culpa de vocês que sempre fizeram dos filmes as coisas mais fantásticas. Filmes, desenhos e enfim. Principalmente esse filme. Principalmente o Dama de Vermelho. A Dama de Vermelho, ele foi feito, o Azaghal já falou isso e ele tem completo e total razão. Este filme foi feito em português. Internéticos, olha só, hoje nós vamos falar do Dama de Vermelho, esse filme que marcou a geração, esse filme que marcou a vida dos Jurássicos e marcou a vida de todo mundo, porque é uma obra fantástica da dublagem brasileira, porque esse filme original, ele é engraçado, mas ele não é tão legal, mas eu digo pra vocês que eu reitero, olha, vou falar com muito mais ênfase, como eu já falei algum dia aqui no Jurassic Cast, assistam este filme dublado, tem um jeito de vocês, porque o filme é outro filme, é impressionante. Então, internéticos, não sai daí que nós voltamos já já, logo após os reclames do Jaimeia. Sobe a música. My heart. Eu sou de Tanga Manga. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, e tinha lá no negócio do portão de um menino, e eu não sei a letra dessa música, né? E o cara que cantava morreu semana passada. Caralho, rapaz. Que pariu. Mas é sério, morreu, não morreu, coitado, morreu, morreu. Do Tinoco, cara. Morreu, Tinoco morreu, tadinho. Tava lá com seus 1000 anos, tipo... 92 anos, eu acho. Ah, ele tava... Ele é da escola do Niemeyer. Que isso, cara. Niemeyer já era velho quando o Tunico pegou no violão pela primeira vez. Cara. Caralho, Niemeyer já era velho na época do dilúvio, né? Ô, oh, e como? Na época do dilúvio, o Niemeyer parou na vaga de 60 anos, de 12. Pra poder assistir. Estacionou a lancha dele, né? Ai, nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. É, internet, que os viemos agora para a leitura de e-mails, aquela que vocês adoram ou os virgens não gostam. Tem uma galera meio virgem no Twitter, né? No caso, leitura de e-mail. Por quê? É, a Yazaki perde as promoções. Pois é. É, deixa, né? Deixa quem é mais esperto ouvir. Quem gosta sabe que a leitura de e-mails do Jurassic Cast não é apenas a leitura de e-mails. Exatamente. Quem matou meu filho? Promoção do De Volta para o Futuro. Eu achei que ia... Mesmo a meia dúzia de puto que sempre participa, eu pensei que ia participar. Mas, cara, o quê? Tu já chegou a 100? Tem 100 pessoas. Tudo pra ganhar a porra do carrinho. Mas tá pouco. Eu acho que tá faltando, viu? Eu queria tá faltando muita mais gente participando, hein? E principalmente as mulheres, pô. Cadê as mulheres, pô, do que segue a gente? Mulher não quer ganhar carrinho, velho. O problema é esse. Ganha e me dá, pô. Como é que é? A mulher tem que te dar, meu? Eu falei, ganha e me dá. Ah, ganha o prêmio e dá pra você. É isso. Pois é. O prêmio ou outra coisa? O que quiser. Miote, você anda perigoso, Miote. Gente, o Miote. Será que a gente conta? Será que a gente não, conta? Não, você é conta doido, não, velho. Não. Pode o não. Miote, não conta o Miote, não, caralho. Ele tá dando em cima de uma pessoa. Este trecho foi editado para preservar os participantes do nosso programa. É, e o nosso saco também. Quer ganhar o DeLorean na escala 1x24? Então, para ganhar esse DeLorean, você tem que preencher os seus dados, só alguns campos só. Não precisa ser não é tudo da sua vida, não. É só algumas coisas. Preenche rapidinho. É, pô, porque tem que explicar, né? Não, tem que explicar o que o pessoal não tá fazendo, né, porra? O pessoal vai ganhar o negócio, são três chances de ganhar, porra. Nada disso, Ito. Cor de mamilo. É, nada disso. Preenche tudo e responde a frase no final. O que você faria se você voltasse no tempo? Pô, cara, olha que mamata, né, bicho? Puta que pariu. Facílimo. Inclusive, essa miniatura 1x24 fodássima do DeLorean é um oferecimento do nosso parceiro e amigo Taverna do Ogro Encantado. Uma loja fantástica de action figures, colecionismo em geral, que fica lá em São Paulo. E você pode acessar pelo endereço, Miote? www.lojadoogroencantado.com.br. Gente, vamos participar, não custa nada. A gente não quer, cara, a gente só quer premiar nossos queridos ouvintes com a bela camisa DeLorean na Belina. Inclusive está vendendo como água. Você corra atrás, não perca. A gente só vai comprar a camiseta depois que a gente souber o vencedor. Ou seja, se for uma menina e ela quiser até baby look, a gente manda. Não tem problema, tem lá. Na hora. E outra, você pode escolher a cor que você quer. Olha que foda, não, eu quero vermelha, ó, manda vermelha. Não, eu quero azul escura, manda azul escura, olha que foda. Qual é o outro site que te proporciona isso? Nenhum, velho, nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, nenhum. Caralho, deu derrame, Miote. Fica pro 9-0, velho. Deu derrame no Bruno. Então, participem, façam dinossauros como nós felizes, por favor. Link no post. E você, já comprou sua camiseta do Jonas Cash? Não comprou? Inclusive tem uma nova camiseta, hein? Isso. Tá aí o link lá do Vitrine Pix, clica aí, vai ter toda... Você vai entrar direto na loja virtual do Jonas Cash, que tá agregado ao Vitrine Pix. Escolhe a sua camiseta, tamanho, cor. Tem tamanho do Dudu Salles, puta que pariu, como é que ele passa pela porta? Tem, tá? Eu acho massa que é um gordo falando do outro, né? Tá ótimo. Não, mas eu não sou do Zé. Mas assim, é porque o pessoal costuma vender aquelas camisetas, aquele tamanho PP. Só as camisetas de promoção quando você compra um Blu-ray. Nossa, o Brunão me deu a do Star Wars, eu ri na cara dele. Eu falei, Brunão, você acha que isso aqui vai dar em mim? Isso vai virar uma bandana na minha cabeça. Aí o Brunão virou e falou assim, não, mas em mim não dá, em mim vai virar uma abraçadeira. É, pois é, exato. Então clica lá, tem lá todos os modelos, um monte de frases do Jonas Cash, as logo do Jonas Cash, tem um dino de pantufa velha, que é a marca de registrado do Jonas Cast. Tem a nossa logo, tem o DeLorean na Ebelina, tem o Chupa Internet com eu. Novo lançamento. É a Chupa Internet, cara. Sabe aonde você vai achar uma camiseta DeLorean na Ebelina? Não, DeLorean na Ebelina não só, Chupa Internet, pô. Chupa Internet, você só vai encontrar aqui no Jonas Cast. E se você encontrar em outro local, avisa pra gente processar. A camiseta é nossa. Isso, exatamente. Pelo onde eu avistava a figura. Evento Dia da Toalha. É o seguinte, dia 25 de maio, todo mundo sabe, é o Dia da Toalha. Dia da Toalha, encontro dos malucos na Livraria Cultura, às 19h23. Eu não sei, teve pessoas que entenderam, né, o que é o 19 e 23, mas outras não entenderam. Tenta somar 19 com 23, você vai ver qual é a resposta para as perguntas do universo e tudo mais. Caralho, agora que ele velho. Entendeu. Eu não sabia disso. Caralho. Tá, mas o que, que a gente vai ter no Dia da Toalha, dia 25 de maio, lá na Livraria Cultura do Casa Parque Shopping Center? Vamos estar falando sobre a grande obra Guia do Mochileiro das Galáxias, do nosso querido Douglas Adams. Além disso, nós vamos estar lá fazendo uma lista de sobrevivência ao fim do mundo. A Playboy da tiazinha. Cara, da tiazinha, a tiazinha era gostosa, velho. Da Hortência também? Tá aí, não? Não, da Hortência não. Hortência só se... Ei, não, eu vou levar pro da Hortência, caso eu entre em desespero e não tenha coragem de tirar minha própria vida. Aí eu vou, acho, tenho aneurisma, vou, a óleo, tenho aneurisma e morro. Você que tá escutando, o que que você vai levar? Chega lá e leva a sua lista pra dividir com a gente, que vai ser divertido pra caralho. Isso, exatamente. Livros, games, as coisas que você vai precisar pra passar o tempo, né? Afinal de contas, não vai ter porra nenhuma pra você fazer. É, por isso que eu vou levar Playboy da tiazinha, porque eu vou me acabar. Além disso, nós temos também o grande concurso de poesia vogoniana. Pior poesia vai ganhar os 5 livros da coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias. Olha aí, cara. Olha que prêmio foda. E os 42 primeiros mochileiros que chegarem lá com uma toalha no ombro ou na cabeça vão ganhar também um botão especial feito para o Dia da Toalha. Olha que foda. Se você é de Brasília e não aparecer, eu peço pra você, não escute mais o Jurassic Cast. Então é isso, internet. Vai lá, bora lá, você daqui de Brasília. Se não é de Brasília, vier pra Brasília, te recebemos de braços abertos. Dia da Toalha, dia 25/5/2012, na Livraria Cultura. Casa Parque. Eu preciso ir atrás. E vem cá, eu tô vendo aqui, enviado pela Bruna Alves, que diabo é esse aqui? A Bruna mandou pra gente um link com uma pancada de fotos dos bastidores de Volta ao Futuro. Caraca! De todos os filmes. Tem muita foto, vou deixar o link aí no post pra vocês verem, mas muita foto mesmo, muita foto interessante. Olha só, cara, e é bastidores mesmo. Não, é muita foto. Tem até miniatura do trem, tem miniatura do DeLorean, tem muita coisa. Clica aí no link. Eu tô tentando contar o número de fotos aqui, mas não tem. É muita foto. Eu estive lá na Cidade Gamer falando sobre distribuição digital. Papo maneiríssimo. Uma verdadeira aula sobre distribuição digital. Se você não sabe o que é distribuição digital, se você tem vontade de saber um pouquinho como surgiu, vantagens, desvantagens, por que que ela existe, por que que ela vai continuar existindo. Alguns afirmam que ela é o futuro da distribuição no mundo. Clica lá, www.cidadegamer.com.br. Cidade Gamer número 50, o que é distribuição digital. E aí, meu amigo, você vai lá se deliciar com um programa foda pra cacete. Eu estive no podcast do nosso querido Fat Frog, que eu conheci lá no Rio. Gente boa pra caramba ele. Tava de bobeira no Skype um dia e ele falou: Brunão, é o Fat Frog, que é a cara do Azaghal? Isso, exatamente. Ele tava dando mole no Skype um dia, o Fat Frog me chamou pra gravar um podcast sobre o filme dos Vingadores. Rapaz, Vingadores, essa pérola do cinema nerd que está aí arrebatando corações no cinema. E além de mim e o Nerdmaster e o Fat Frog, quem mais estava lá? Estava o Bruno Costa, o Bló, a Giza, o Gustavo Moreira e o Juba Khan. Galera, gente boa pra caramba, programa com spoiler. Miotti, que já viu o filme, agora pode ouvir. Agora posso, sem problema. Ficou bem interessante, ficou bem engraçado. Fat Frog é um ótimo host, cara. Gostei muito de participar lá. E estivemos também lá no Vergix. Vergix. Ah, certo. Não, Vergix. Mas peraí, a pronúncia não tá certa, é. Vergix. Exato. Foi o episódio 70 deles falando sobre De Volta para o Futuro. Tá muito legal, muita coisa que a gente não falou. Aliás, tudo que a gente não falou está lá. Só que é falado sobre os três filmes, né? A gente falou só o primeiro. Isso, não, é tanto que é um programa bem maior, mas eles falaram dos três filmes. Optaram por falar pelos três filmes, mas tá muito maneiro, tá divertidíssimo. Foi um papo muito divertido, muito gostoso de fazer. Eu não conhecia o Tato e o professor Mauri pessoalmente, entre aspas, mas os caras são assim, de uma camaradagem ímpar, são muito gente boa, assim, são muito carismáticos, uns amores de pessoa, e eu estou quase dando a bunda pra alguém de tão gay que eu estou falando. Vai lá, o IRGVRZ, que como o Miotti falou, né? Não, Miotti? Vergex. Vergex, qual o programa, Miotti? É o 70. Olha lá, clica lá, o link tá aí no post. Também com a participação do Léo Lopes, né? Falando lá, dando ar da sua graça também. E eu também estive contra esse safado do Léo Lopes. Safado porque ele pegou o meu Pokémon que estava lá na hora e usou. E o meu Pokémon é uma bicha vendida, é uma putinha da internet, aceitou e deu a resposta certa. Aí eu me fudi, né, internet? Vocês estão vendo como eu só tomo no cu. Fuderam-se os dois, que se tirasse os pontos que eu respondi, eu ganhava dos dois. Então calem a boca, escutem lá eu ganhar o Batalha dos Geeks sem nem estar participando. É, você, né? O Google você ia ganhar, né, o Google? Google, cacete, a minha mente sagaz e brilhante. Eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Mano Araújo mandou um belíssimo e-mail pra gente. É, e esse cara é um serviço de utilidade pública para os homens, né? Não sei se vocês encontraram, mas vai em anexo o link com as fotos da Lea Thompson no Howard o Pato e outros filmes. Esse site tem fotos de várias atrizes seminuas ou nuas retiradas de filmes. Esse é meu presente pra vocês de um ano Jurassic Cast. Abraço, Mano Araújo. Gente, a gente não vai botar o link, se fuderam. Não tem como botar o link, porque... Na verdade tem, são filmes, né? Sei lá, pode ir pra botar uma foto, não pode não. Não, não, a gente vai deixar a curiosidade atiçar a mente humana. Tendo a porteira fechada. Saudações, amigos jurássicos! Comecei a ouvir o cast em novembro e sinto como se os conhecesse há muito tempo. Dizem que uma das coisas mais importantes da vida é o bom humor. E os risos garantidos nos programas ajudaram a cimentar uma espécie de amizade entre vocês e seus ouvintes. Tá parecendo o Lombardi lendo a carta da Porta da Esperança, vai. Até hoje me divirto com o Acalme-se sua vagabunda. Pensei. Caralho! Lembra dessa? Porra, lá do terceiro episódio, hein, cara? De vez em quando fazemos essa piada do pensei aqui em casa, para vocês terem uma ideia. Olha só, cara, eu virei meme na casa do cara aí, porra. Cala a boca. Fiquei feliz em ver que o episódio dos mestres... Não, vai demorar muito, eu vou continuar assim, tá? Fiquei feliz em ver que o episódio do Mestres do Universo terminou bem. Achava que ia dar rolo, mas o Steven conseguiu deixar as coisas no eixo. Ainda bem. O Steven, gente boa, Steven, cara. Ele deixou as coisas no nosso eixo bem e deixou as coisas no eixo da lá da mulher dele meio pouco. Não, ali ele tirou do eixo, né? Ele tirou do eixo. Qual é o nome da mulher lá? Qual é o nome da mulher lá? A Dama de Vermelho. A Dama de Vermelho. Tortinha. Não vou me estender. Caralho. Não vou me estender nos elogios aqui. Se for falar do episódio do Rock ou do De Volta para o Futuro, o e-mail vai ficar interminável. Ao invés disso, preferi fazer uma pequena ilustração em homenagem ao primeiro ano do Jurassic Cast. Não sou ilustrador profissional como o Maciel, do qual também sou fã, mas usei tudo que sabia para fazer algo que ficasse a cara de vocês. Parabéns e que o sucesso continue por muitos anos. Abraço a todos, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme, querido, pelo seu e-mail carinhoso. Não, é engraçado que vocês dois ficam no chão sentado. Eu não, eu tô voando. Eu achei ótimo que eu já fiquei tranquilo, porque eu sei o que vai acontecer se um dia a Terra for invadida por lagartos gigantes, dinossauros lutarem, sei lá, qualquer merda dessa. E eu sei que o espirro de um dinossauro ou o sopro de um dinossauro não vai me tirar do chão. Em compensação, o miote vai voar longe, né, bicho? Vou voar longe, pô, tô muito bom isso. Próximo e-mail. Salve Jurassic Castaiada. Puta merda. Ele tá inventando moda, né, velho? Há cerca de 10 meses, quando comecei a ouvi-los, mandei um e-mail entusiasmado onde demonstrava toda a minha felicidade e gratidão pelo surgimento do programa de vocês. Na ocasião, escrevi frases como estas. Caras, parabéns. Mesmo, em caixa alta, por merecimento, pompa e circunstância. Outra frase. Achei sensacional revisitarem filmes clássicos de maneira tão divertida. Além dessa abordagem, a edição do programa, a simpatia de vocês três e a diversão que proporcionam são pontos altos dessa brincadeira tão séria que é a mídia podcast, da qual me considero entusiasta. Sou grato por vocês terem entrado nessa brincadeira. Então aqui cabe um obrigado em caixa alta. Então, curto espaço de tempo, vejo-os passeando entre outras figuras carimbadas da podosfera, conquistando e trazendo para brincarem com vocês. Isso é ótimo. Passado o ano de existência do Jurassic Cast, quero reiterar essas palavras. Afinal, vocês se superaram programa após programa. E hoje, sem sombra de dúvidas, estão entre os melhores podcasts que escuto. Forte abraço e sucesso. Caio César, editor diagramador, 40 anos, Salto, São Paulo. Olha, que e-mail bonitinho, né? Aproveitar que esse aqui é do Caio. Todo mundo que lê e-mail do Caio aí em outros podcasts... Ela vai o melhor tipo cagar regra. Não, não, é sério. Eu não quero cagar regra, não. Eu quero perguntar pra ele. O que foi, moço? Ele escreveu aqui K-I-O. Isso, isso. Todo mundo fala Kio. Isso aqui não é um jogo de letras? K-I-O. É o Caio César. O pessoal não entendeu isso? Ninguém entendeu isso que é Caio. Caralho, Podosfera, porra, vocês acabaram de ser... Não, peraí. Podosfera, eu me refiro a todos. Vocês acabaram de levar um tapa na cara do Miote, que não entendeu o que que é Branca de Neve e os Sete Anões. Cara, eu no lugar de vocês teria vergonha. A estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Olá, caçadores. Ele mandou um e-mail pra gente? Caçadores? Nunca fui chamado disso aí. Cara, chamado de muita cada coisa, um, mas caçadores. Cada um chama do que quer, né, bicho? Já é, né, velho? Tá um a casa da mãe Betânia isso aqui. É um caso do samba do crioulo doido aqui. Sou analista de sistemas e professor universitário. Moro em Maringá, no Paraná, e tenho 31 anos. Parabéns pelo podcast, muito engraçado e informativo. Olha, professor, o cara é professor universitário, hein? Estou fazendo uma maratona e ouvi todos. Gosto muito dos temas, uma leitura muito engraçada e realmente nos faz ficar com vontade de assistir novamente o filme. Conheci vocês pelo Pauta Livre News. Vida longa e próspera, muito sucesso e muita criatividade a todos. Strong Hugs... Não, Miote, vai lá, é contigo. Tu que é o manja em inglês, manda bala. Strong Hugs from Behind Toal. É um Joel Santana, né, velho? Puta que pariu. Miote, você me impressiona. Muitos falaram aí no Twitter, mandaram comentário, que o Christopher Lloyd, que a gente comentou nos dois programas, né, do Roger Rabbit e do Dia do Futuro, não é o mesmo Christopher Lloyd que escreve aquela série lá, Modern Family. Aquele lá é um outro escritor, que tem o mesmo nome. Eu só queria dizer uma coisa, se esse filho da puta não podia ter mudado de nome, podia ter botado um A, Christopher A. Lloyd, já resolvia pra mim. Mas não, tem que ter o mesmo nome pra imitar o outro desgraçado lá. Enfim, não vou assistir mais Modern Family por causa disso, foda-se. Próximo e-mail. Do Henrique Chachá, 17 anos, estudante. Ele é aqui de Brasília. Ele é o host do Thundercast. Chachá, se tu não tiver lá no dia da toalha, meu irmão, já era, velho. Acabou a amizade. Porque a Bruna Alves, que mandou os links lá do futuro, falou que vai matar a aula pra estar lá com a gente, viu? Olha aí. Bom dia, internet. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sou apaixonado por essa trilogia. Já vi tantas vezes esses filmes e não canso de rever. Impressionante como o trabalho bem feito se torna atemporal, não é? A dublagem do filme tá de parabéns, fez um belíssimo trabalho. Manolo Rey e Mauro Ramos são sensacionais. Esses filmes fazem propagandas bem bacanas. DeLorean, Calvin Klein, Nike, todas de forma sensacional. Lembrando que o Michael J. Fox ainda trabalha como ator, apesar do Parkinson. E vocês podem perceber que a doença não avançou muito, graças aos tratamentos. E agora, Great Scott, quero parabenizar vocês, Jurássicos, pelo trabalho que fizeram ao longo de um ano e pelo espetacular podcast. Foi o melhor que já ouvi sobre De Costas para o Futuro. Muito bom mesmo, Cash. Valeu, Jurassic, estou aguardando a continuação. Um abraço em nome da galera do Thundercast. Nos vemos dia 25 na Livraria Cultura, hein? Quem é de Brasília tem que ir, velho. Quem é de Brasília tem que ir. Tudo que isso que eu passei, na minha viagem de volta, qualquer coisa eu sei. Último e-mail, vamos lá. Olá, me chamo Paulo, tenho 24. Cara, esse e-mail quando chegou. Esse e-mail foi foda. Eu fiquei emocionado. Não por nada demais que tem no e-mail, mas por conta dessa frase. O primeiro podcast da minha vida foi o Jurassicast, cara. Olha que maneiro. Caralho, que legal, velho. Eu não tinha visto esse e-mail. Não é massa isso? Porra. Ele disse que trabalha à noite fazendo ronda num condomínio e ficou ouvindo o Jurassicast, companheiro das noites e rindo sozinho. Os moradores perguntaram se ele toma Gardenal, que ele fica rindo sozinho à noite. E ele falou que o remédio é o Jurassicast, que agora tá cheio de morador escutando, cara. Olha aí, o cara fez propaganda da gente, muito bom. Caraca, que legal, velho. Porra, valeu, Paulo, brigadão mesmo. Cara, Paulo, brigadão, um abraço. Tá vendo, internet, é assim que você faz. Bom, Paulo, muito obrigado pelo seu e-mail, muito carinhoso mesmo, assim, um e-mail pequenininho, mas muito legal mesmo. Então, interneticos, é isso, recado dado, recado cumprido, tchau pra vocês, até a próxima, e fique agora com um programa que tá fenomenal. Cara, Mário Monjardim estava atacado. Tava mesmo. Tava lá calaveira. Parece eu e meu avô conversando. Tá muito, cara, tá imoral. Internéticos, fique agora com o Dama de Vermelho. Até a próxima. Como não poderia faltar, depois de um ano, eu mantenho este esquema. Miote? Diga. Por favor. Não, mas seria fácil. Não, vai, Miote, vai. Vuman, vai lá, Miote, vai lá. Devuman e Red. Devuman, velho. Devuman parece uma fruta, né? Devuman. Quero suco de Vuman com clorofila. Quanto é que tá Vuman? Quarta da Fruta. Dama de Vermelho, título lançado no Brasil em 1984, protagonizado por Gene Wilder. Não. É Gene Wilder, não. Não? Não. É pelo Monja. Protagonizado pelo Monja no Isso. corpo do Gene Wilder, né? Exatamente. É, vocês querem me deixar mal aqui? Não, né, não, cara. É o Gene Wilder falando aí. É, pois é. Fala aí, Gene Wilder, fala aí. Eu sou fã do Gene Wilder, pois. Cara, eu fico triste, rapaz, porque eu não sei se eu já comentei com vocês, ele está fora, né, do ele está aposentado. Ah, tá. Não, sabe o que eu descobri que ele está fazendo, o Monja? É. Hoje em dia, ele está se dedicando a escrever, porque ele era roteirista, né? É. E ele hoje está se dedicando a escrever romances. Ah, é? O último romance dele saiu em 2010 e se chama, tradução livre, né? O que é esta coisa chamada amor? Em inglês, what is this thing called love? Então, você me deixa satisfeito, porque a última notícia que eu tive dele, que tava mal, ele tava muito mal. Porque eu sou fã desse cara. É, ele cara, simplesmente desistiu de atuar. Ele não atua mais, é. Eu também, eu sou por falta de bons roteiros. Ele como roteirista, por que que não faz os seus próprios roteiros? O Mel Brooks que trabalha, ele mesmo faz os roteiros, ele mesmo atua, ele mesmo... Agora ele podia, como roteirista. Acho que ele tá meio desencantado, né? Agora ele tá se dedicando àquilo que ele realmente gosta, né? Gosta, é. Que hoje, de repente, o Gene Wilder, ele tá mais focado nesses romances mesmo, né? Em escrever livro, né? Então, infelizmente, essas coisas não chegam aqui pra gente porque as editoras se focam em outras coisas, né? Lá nos Estados Unidos, enfim, Europa também, se escreve muito... Cara, o que tem de publicação a gente não faz ideia. E isso chega aqui mesmo que vira best-seller, o que vende... Só os best-sellers que aparecem, o resto fica pro lado. Exato. Então ele não deve vender muitos livros, né? Provavelmente escreve para alguma editora pequena, né? Ele não se notabilizou como escritor, isso. Não. E aí acaba que não chega aqui. Mas, assim, eu fico feliz em saber que ele pelo menos... Você me deixa feliz também com isso, com essa notícia. Eu tava meio chateado porque, pô, cara, um talento extraordinário. Tudo que ele fez no cinema, ele fez com muita entrega. Ele é um excelente. Outra coisa que é interessante sobre ele é que ele hoje, ele é um ativista... Das mulheres de calcinha vermelha. Não. Ele é um ativista na promoção do cuidado ao câncer e tratamento de ovário, porque a mulher dele morreu de câncer no ovário. E por acaso é a secretária dele, né? A Judith Ive, a mulher dele? Não, a Gilda Radner, a secretária. Ah, a secretária? Isso, é a mulher dele. Que ela acha que tá interessado nela, que solta o fim de mão do carro dele, ele se lasca lá embaixo. É verdade, morreu em 1989. Exato. E ela morreu de câncer do ovário. E ele fundou um centro chamado Gilda Radner Ovarian Cancer Detection Center, em Los Angeles. Porra, podia ter escolhido um nome mais assim. Shield, né? Podia ter colocado um nomezinho menor. Uma abreviatura. Uma abreviatura. Shield. Importante dessa, né? Aquela vez. Não vale nada. Não, porra. Porque é grande pra caralho. Mas enfim. Mas enfim, hoje ele é ativista nessa causa. Deve estar feliz porque tá. Ah, tá. A última vez que eu o vi fazendo alguma coisa foi numa série de TV. Foi na Spin City? Não foi Spin City, não. Enfim, eu não vou me lembrar mesmo. Eu sei que ele já tava bem idoso já e ele apareceu, fez uma propaganda. Não precisa fingir, não, tá, Calaveira? Tem hora que você finge mal. É Will and Grace, série gay. Ah, é Will não precisa Grace. Fingir não, que é Spin City. Eu assistia Will and Grace. Não precisa fingir que você não assistia a série gay. Não precisa, não tem pra... Todos aqui são seus amigos. Não, mas... Eu assistia! É o Will and Grace. É isso mesmo, ele era o chefe do viado, não era? Chefe do viado? É, ele era o chefe de um viadão que tinha lá. Eu assistia Will and Grace. É, eu gostava. Aquela gorda ricaça, ela era mó depravada. Ela falava umas putarias, eu gostava. Agora, uma coisa estranha nessa história da Dama de Vermelho é essa menina, essa mulher bonita e tal. Aquele Lebrock, que é também... E ela só fez a Dama de Vermelho, depois a Mulher Nota Mil e acabou, nunca mais fez nada. Ela é conhecida pela Dama de Vermelho, aí depois ela fez Mulher Nota Mil, não é? É isso. E acabou. É Mulher Nota Mil? Não, ela fez... É Mulher Nota Mil? Nota Mil, sim. Ela fez, sabe o que também? Aquele Weird Science, como é que chama em português? É esse. Weird Science é aquele... É Mulher Nota Mil? Mulher Nota Mil. É. Que os moleques criam ela no laboratório. Ah, tá, eu tava confundindo com Mulher Nota 10, então. Ele não faz mais nada, não fez mais nada. Não, Mulher Nota 10 é a loura. Pois é, aí ela conheceu o ex-marido dela, que é o Steve, muito amigo meu. E aí o que aconteceu? Ele começou a encher a cara dela de porrada e a mulher deve sair do cinema, né? Não é sacanagem, não. Piadas à parte, ele não é sério, mas é sério. De violência doméstica pesado. Tem, ele é verdade. Ele era muito... Cara, agora imagina você apanhar do Steve Silva, velho. O cara que o Anderson Silva falou, ele bate muito, né? Caralho, meu irmão, é por isso que a coitada da Kelly Brock hoje, ela tá parecendo uma carranca. A mulher tá muito derrubada. O que que aconteceu com o Kelly Brock, velho? Ninguém procurou saber, não, o que que houve com essa mulher. Ela, bom, também como grande atriz, não, ela nunca foi, né? Também não, ela era uma grande gostosa. É só mulher bonita. É. É só bonita, porque a atriz, ela não... Acho que ela foi salva aqui no Brasil pela dublagem. Ela era uma boa atriz no Brasil porque ela era bem dublada, porque fora... Eu não tenho nem coragem de assistir sem ser dublado, porque eu tenho certeza que ela é uma péssima atriz. Não, ela era um rostinho muito bonito. E não, peraí, vamos ser sinceros. Vamos dar... Vamos dar. A mulher gostosa. Quer dizer, devia ser gostosa. Olha aí. O Mário Manjadito chamou a mulher de gostosa. Não foi combinado isso. Não me complico. Devia ser gostosa. Vocês vão dar aqui a pergunta. Não, Mário. Ela é gostosa. Não, Mário, vamos ser sinceros. Eu não tive... Ela não era gostosa. A Kelly Brock, olha só. Existe a invenção do Viagra. Existe a Kelly Brock. É. Antes da invenção do Viagra... Se colocava a foto da Kelly Lee Brock nos consultórios de problema com ereção. É. Irmão, a mulher era muito gata. Ela não era pouco gata. Ela era muito. Ela tem um corpo. Aqui no Dama de Vermelho, ela parece pelada. Ela parece de costas, mas parece pelada. E aí é que entra a frase do Miotti. Que ele dava pausa de frame em frame pra tentar ver meia bisnaga, meio mamilo, né, Miotti? Mas não dava. Não, pior que dá, sabia? Mas pior que deu pra ver um gomo da laranja ali, entendeu? Uma Claudio Hanna, aquela coisa toda. O título do filme, em inglês, ele foi mal traduzido. De novo, as cocotas do bingo. The Woman in Red, a mulher de vermelho. Em português é a dama de vermelho. Alguém concorda comigo que dama essa vagabunda não é? Ela não é uma dama. É, devia não ser é. A mulher de vermelho, pô. Cara, ela não é a dama. Sabe por quê? Porque uma mulher que se respeite não passa em cima na chatada de ar e se amarra. Entendeu? A mulher levou a chatada na champola, Mário. Olhou assim, ela... Nossa, viram o meu útero. Ai, ai, ai. Aí ela saiu. Aí Aí depois ela parou e falou assim, pensando bem, por que não? Ela volta, ela leva uma jatada que ela, e ela se arrepia. Ela, meu Deus, descobri o que é o prazer. E aí continua a vida. Uma mulher dessa não pode ser uma mulher respeitosa, né? Agora também tem uma coisa, analisando bem, o nosso Gene Wilder, ele também não é o protótipo do galã, né? Pô, não, é não o... muito pelo contrário, de nada é o protótipo do... Ele é o anti-galã, né? Ele é o protótipo do atropelo. Eu acho que justamente funcionou justamente pela cara dele, porque funcionou como o nosso Didi aqui, né? Que não tem nada de galã e ele come todas as mulheres, né? É mesmo, mano? Não, o Didi, não é o Renato Aragão. Fale-me mais sobre isso. Ah, tá! Não é o Renato Aragão. Não, de novo, Calaveira, como você acha que o Monja fez o filme? O Didi não é o Renato Aragão. É o Didi, feiozinho do jeito que ele é. É verdade, como todas as mulheres. O Didi. É verdade. O Didi! É. Ouvintes. A concepção da história, o tipo, então o Gene Wilder tá, se enquadra aí. É, aí não, eles não tiveram a preocupação de botar um galã pra fazer. Aí não tinha graça, Se pusesse um galã, qual é a graça? É verdade. Justamente a graça tá justamente nesse tipo, que não tem nada de galã. É o bem mediano, né, o Monja? Ou aquele americano que não tem nada de especial. Ele é nível pessoa comum, né? Ele é uma pessoa comum. Não, aqui, nível 1, nível 1. Porra, bota nível 0, né, meu Brunão? Mas eu vou falar assim, é uma coisa que eu também nunca entendi direito, por que que ela se apaixona por ele, né? Ou não se apaixona por ele? Não, mas ela não se apaixona por ele, não. Ela fica com tesão, que é pior ainda. Ela fica sacaneando com ele. Aquela maluca vira e fala assim, eu quero você, eu nunca quis outro homem velho, uma mulher de 1,80m, a mim me parece que ela sacaneia ele o tempo todo. Ela fica fazendo umas caras e bocas, né? É, a mim me pareceu que ela leva ele à loucura. Na verdade, era tudo um plano pra deixar ele pelado do lado de fora do corpo. É, eu acho que foi uma puta sacanagem que fizeram com... Que raquete! Esse filme também foi dirigido pelo próprio Gene Wilder. O roteiro é dele. Isso, o roteiro também é dele. Esse filme, ele é uma refilmagem de um filme francês chamado... O Doce Perfume do Adultério. Isso, exatamente. Filme francês de Yves Roberto. É, e que deve ter tido outras versões, né? Porque, na realidade, o assunto não é nada original. Não é nada original. Não, não, isso já foi. Deve ter outras versões aí. Agora, a coisa foi muito bem executada. É aquela coisa, vocês conhecem uma série chamada o Missão Impossível, né? Você conta a história com 10 palavras. Agora, sim, você precisa saber fazer. Exatamente. O que é o Missão Impossível? Missão Impossível é um tipo de filme que não precisa ter uma grande história. Basta, filme de ação. Basta saber conduzir. Essa história é uma história banal, é uma história simples, né? Do cara que mal casado, quer dizer, pretensamente bem casado. Ele é bem casado, tem uma coisa. Ele é bem casado. Agora, o querer pular cerca, querer comer a mão gostosa, todo mundo passa por isso. Não venha dizer que vocês não querem também, não. Vocês gostariam de ter. Não. Vocês também gostariam. É porque olha o cara gravando lá da esposa, mentira. Porque todo homem gostaria de ter uma gostosa na sua vida. Às vezes não tem por falta de chance, por falta de coragem, ou por falta de dinheiro, ou por falta de alguma coisa. Mas no fundo, todos nós gostaríamos de ter uma gostosa na nossa vida. É, a verdade é essa, né? Eu não. Aí aquele negócio, não, eu adoro minha mulher. Não, eu adoro minha mulher também. Eu adoro. Mas aquele Lilibrock, puta que pariu, hein? Porque eu não tenho as condições que precisa ter um cara pra encarar uma aquele Lilibrock, entendeu? Eu não tenho cacife, não tenho cacife pra isso. Então eu fico por aí, eu fico dizendo assim, puta merda, como é que você tem uma mulher bonita, uma mulher que os filhos adoram a mulher, fazer uma sacanagem com isso, com a mulher, coitado. Mas no caso... Trair a mulher, coitado. O cara que fala isso é porque não tem... Tem cacete. Falar um pouquinho, pra quem não conhece. Pra aí entra naquela história do La Fontaine. Ah, as uvas tão verdes, pô. Pra você que é maluco e não conhece a história do Dama de Vermelho, é a história é bem simples, como o Monja tá falando. O Theodore, que é o Gene Wilder, é um executivo que é casado com filhos, é uma vida boa, uma vida pacata, uma vida extremamente normal. Não tem nada demais. E aí ele vê a Charlotte, que é a personagem da Kelly Brock, levando a jatada e tal, e ele bota na cabeça dele que ela é a coisa mais linda da face da Terra. E pessoal, vamos combinar uma coisa? Ela tá muito gata nesse filme, tá não? Tá muito bonito. Ela tá muito gata mesmo. Aquele vestidinho vermelho dela, ai, ai, ai. Até aquela calcinha de... Calcinha vermelha também. É, aquela calcinha fraldão. Botaram uma calcinha maneira nela também, rapaz. Que raquete! Tem uma frase que o Monja com certeza colocou de caco. Qual? Que na hora que ele tá vendo a Kelly Brock dançando ali, ele fala... Woman in red, woman in red, woman in red. Like crying while she's gone, fixing my head. você hoje. Tudo vermelhinho. E que vermelho. Ela quer matar este diabo. É. É hoje. É, isso é hoje, é. É verdade, no iníciozinho, né? É. É hoje, ai meu Deus, é hoje. Tô mas vendo? Tem uma, Mário, que você colocou, que eu acho que você deve ter feito. É. Mas, se duvidar, eu acho que nem o próprio pessoal lá do som ouviu, que é muito sutil, que é na hora que ela tira o lençol de cima dela, aí o Gene Wilder tá olhando pra ela, na hora que ela tira o lençol de uma vez. Vá! Aí ele faz assim... Faz só aquela respiradinha. E a cara dele pedia, né? Pô, nossa cara senhora. Ele faz. Aí ela, isso tudo é seu, tigrão. Oh, eu vou me esbaldar. Quando ele sai da cama com a bota, o travesseiro pra cobrir o pau. Tinha que ser daquela maneira, o tom certo, é o time, quer dizer, entendeu? A coisa foi bem feita, nem mais nem menos. Não tinha que ser aquele ponto. Aquele exatamente. Ponto, eu acho que, inclusive, o fato de não terem mostrado a própria Kelly Lee Brock totalmente nua é justamente esse ponto que você tá falando aí. É, pra não vulgarizar. Senão isso, vulgarizar. Exatamente. Vulgarizar, foi feito com muito cuidado, é uma comédia muito bem feita, muito bem realizada, muito bem escrita, muito bem realizada. E às vezes é um texto bom, mas é mal realizado, mal dirigido. Isso. E, no entanto, foi muito como direção, enredo, como o caminho que eles encontraram, pra, a dose certa da coisa, foi muito bem feito. Foi muito bem feito. Isso aí que você tá falando, Mário, é muito interessante mesmo, porque é um tema muito delicado para ser discutido em 1984. É. Porque você tá mexendo ali com... Ali em 1984, a internet, que ali é o pico da AIDS. É. Preciso dizer. Entendeu? A AIDS começou ali em 83, mais ou menos, 84, não, acho que 85, não foi? É, por aí assim. Não, mas em 84 já tinha, mas era a doença do homossexual. É, homossexual. Era a doença dos gays. Então você tem a questão da traição dentro do casamento, você tem aquela questão também da vida conjugal, porque o Dama de Vermelho é um filme sobre a vida conjugal. É. Exatamente. Verdade. O Dama de Vermelho, ele é muito interessante porque ele brinca, o tempo todo ele tá brincando que o cara vai fazer a traição, mas no fim das contas ele não consegue trair, né? Ele não trai. Não é porque ele não quis, é porque não deu. Vem beijar a mulher, ele beija. Ele é tão bom caráter, quem sabe, se não tá nas entrelinhas aí, não foi colocado isso explicitamente, mas quem sabe, se não é aquela coisa porque todos nós temos desejo de trair, mas que os nossos princípios não deixam. A gente dribla as chances, entendeu? A gente quer e não quer. A gente dificulta as coisas, entendeu? A gente encontra meios para não. Ou seja, aquele negócio assim, Deus, peraí, tira essa tentação da minha cabeça. Como se dissesse isso. Não explicitamente, mas através de outros mecanismos da cabeça do homem, né? Porque o homem, no fundo, ele gostaria de uma sacanagem, mas nem todos fazem a sacanagem, porque não, minha mulher não merece isso. Mas no fundo, ele gostaria de fazer uma sacanagem. É do homem, é do ser humano. Você tá falando isso, Mário, mas o filme também cita um princípio, que é o seguinte, quando o próprio Teodoro pergunta pro amigo dele, fala assim, mas será que a tua mulher não vive rindo pelas paredes? É, que ela realmente não tem também um amante, aí o cara, você tá maluco, que não sei o que, cara, as mulheres, elas têm amantes, inclusive já tem estudos aí dizendo que mulher trai muito mais do que o homem. É, também, não, porque a mulher, ela é mais liberal, ela, como o homem, nossa, culturalmente, todo homem é sacana, o homem ocidental, né, todo homem ocidental é sacana, é traidor, então ela já tem isso, então não vou botar pra quebrar, ela já sai menos comprometida, né, eles traem mesmo, eu sei que todo meu marido iria pra cama com outra mulher, então eu vou também. Então é aquela coisa. Não, pois é, mas uma coisa que eu acho interessante desse filme é que ele não trai por trair. Ele não tá infeliz no casamento e vai trair porque ele quer trair. Ele quer trair com aquela mulher. Pois é, mas ela... Porque ele teve a chance, ele teve muito bem a chance de pegar aquela feia lá do trabalho dele. A Diabolim. Que tava de quatro por ele, e ele não vai porque ele não quer ela, ele quer aquela lá. Pô, mas peraí, quem que vai trocar aquele Lillibrock por aquele monstrinho? Não, mas peraí, nossa. Quando ele escolhe ir pela Lillibrock, ele ainda não tinha nem falado com ela, cara. Quando a secretária lá resolve dar ele em cima dele. Ele viu de calcinha, quem que precisa falar, cara? Não, mas peraí, ele não tinha chance nenhuma. Porque às vezes você poderia, ele tá querendo trair, ele vai querer ir no que tá certo. Uhum. É isso que eu tô dizendo, assim. Ele, ai, não, sabe, ele não tinha nem trocado nenhuma palavra com ela, a não ser no elevador, sabe? Sim. Que inclusive é uma cena elevador, muito... Cena é demais. Antes do elevador vem o gancho principal, que é justamente lá no metrô, que ela mostra a calcinha. Quando mostra a calcinha, então ele fica louco. É essa que eu quero. Virou uma fixação. É verdade. É, ali era assim, é essa que eu quero, pô. Mulher bonita, gostosa, que ela é pretensamente gostosa, então é essa aí que eu quero. Ele não queria outra mulher. Ele não estava afim de trair a mulher, a esposa, com qualquer uma, não. Ele queria essa. Não, eu acho que a coisa mais singela desse filme é que ele é uma história comum, né? É. Uma história de pessoas comuns. É como se fosse a jornada do herói, né? Mas o chamado do herói é uma mulher muito gostosa, vamos dizer assim. É verdade. Então, o que chega pra abalar a vida dele é ela, porque ele mesmo se vê cercado de mulheres, né? Ele trabalha com uma agência de publicidade, né? Ele se vê cercado de mulheres, inclusive a mulher que ele liga pra marcar um encontro em falso fica na hora, ela não acredita e topa. Eu acho que é uma história que podia acontecer com todo mundo, e como o Bruno tinha falado do Gene Wilder tá escrevendo hoje em dia livros de romance, o que é essa coisa chamada amor, pra mim parece isso, né? Você olha e é ele avaliando as escolhas que a gente faz pra fazer besteira, né? Que a gente pode retomar esse assunto lá no final, quando ele chega à conclusão do que ele tá fazendo, né? O fato do homem comum arrumando um motivo pra trair. Tinha que ser daquela maneira, né? Porque se ele come aquela mulher, acabava tudo. Culhambava o filme. A graça foi essa. Eu fico mal pelo Teodoro, eu vou falar pra vocês. Eu acho que ele passa por muito apuro, bicho. Porra, pelo menos assim, sabe? Como ele deve ter se masturbado pensando nela, hein? Rapaz, olha... tá, não, mas esse que você tá falando, mas eu tô... Na cena, aparece o Gene Wilder só de sunguinha. Sunguinha cavada. Eu fiquei impressionado como que ele não teve uma mega ereção ali do lado daquele LeBron pelada na frente dele. Porque se fosse eu, tava lascado. É. Eu ia falar, não, vou fazer isso aqui de calça. Não, mas a cena é de cueca. Eu falei, meu amigo, eu não vou me arriscar a ficar de pau duro na frente da mulher. Porque eu... Ah, mas eu vou ficar. E é legal que o Gene Wilder, ele não olha pra ela. Ele olha pro cabelo dela. Ele vê assim, pois é, não sei o quê. Aí ela, onde você quer quebrar o gelo? Aí ele, bom, o sofá parece legal, né? O legal do Teodoro é que ele é assim, ele é aquele cara bem, bem mediano mesmo, o homem comum, mas no final das contas ele acaba se deixando levar pelos amigos, né não? É, ele é muito influenciado pelos amigos, ele sempre tá junto deles, metem ele em enrascada e também tiram ele de enrascada, né? É, aquilo ali é uma gangue, né, velho? Não é nem amigos, é uma gangue, né? E não, e é porque ele vê todos os amigos dele fazendo aquilo e se dando bem, com exceção do Joe, que a mulher dele acaba largando ele, mas depois volta pra ele e ninguém entende por quê. Na verdade, todo mundo entende por que ela volta, né? Por que ela volta pro cara, que ela deve ter arrumado um amante também. Mas até o gordinho, que era o mais patético de todos ali, porra, até o gordinho, ele tinha um esquema com a mulher que ele comia a mulher do chefe dele. Cara, essa é uma das melhores cenas do filme, eles estão descendo a escada e o cara... Ted, o que a gente vai fazer pra animar o Joe, hein? Não sei. Vamos fazer aquele número do cego, Jesus? Ah, não. Não conta comigo pro cego. Mike, vamos fazer comigo, então? Ah, não. Eu fico muito nervoso. Ah, que é isso? Ele tá precisando de uma boa risada. Vamos levar ele pra aquele lugar que ele foi expulso, vamos? Eu fico muito nervoso, cara. Você lembra? Ele tava com o lindo cardigan e queria que ele vestisse um paletó horroroso. Foi horrível. Você tá lembrado? Cara, irmão, é verdade que você tá com a senhora Schumacher, né? Não, eu não tô com a senhora Schumacher. Ah, tá, sim. É a mulher do patrão dele. Eu tô sabendo disso. Peraí, me conta essa história. Você tá saindo com a mulher do seu patrão, cara? É isso aí mesmo. Olha pra gente. Não, pergunta só pra ele. Pode perguntar. O tempo que eu levo pra chegar lá é o tempo exato que ele leva pra se lavar e pôr as luvas. Por isso, se não é um serviço demorado, não vale a pena pra mim. Se é apendicite, eu não vou. Mas se é peritonite, eu ouvi... Alô, meu bem, boas notícias. Uma ponte de sapê na quadra. Seu sem vergonha. Eu, quando vi essa cena, eu acho que eu exagerei um pouco. Não exagerei, não, hein? Não, ficou... Eu faria igual. O Miotti, quando vem me contar as aventuras sexuais dele, eu faço igual, cara. Vocês mandaram pra mim, né? Foi, eu mandei. Quando eu vi, eu exagerei aqui um pouquinho. Não, exagerou não. Não, ficou excelente. Mas se a nossa opinião serve de alguma coisa, a tua interpretação tá impagável. Impagável. É impagável. E não é só a gente que acha, não. Isso eu tenho, assim, eu posso te garantir com firmeza. Todo mundo que é fã desse filme é fã por causa da tua dublagem. Porque o exagero é justamente aquilo, né? Como a gente falou, são pessoas comuns, mas de repente chega alguém e foge do comum. Ah, traí a mulher, tô comendo a mulher do chefe. Aí, o que que você fala se alguém chega? Pô, você lembra aquele meu chefe, filho da puta? Lembro. Então, tô comendo a mulher dele. Meu irmão! Exatamente. Qualquer coisa que tira do comum te faz exagerar mesmo, né? Aquilo ali ficou excelente do jeito que tá. Uma outra coisa que eu acho muito curiosa nesse filme, e que eu só vim perceber, cara, macaco velho agora, recentemente, vendo o filme pela, sei lá, centésima vez, que antes eu assistia esse filme quando era moleque, Sessão da Tarde e tal. E quando eu fui ver depois dos meus 20 anos, eu percebi uma coisa que eu não percebia antes e que o filme trata de uma maneira tão sutil. É, muito sutil mesmo. Que se realmente você não estiver prestando atenção, você não entende. Não saca. Que o Charles Grodin, o pai do Beethoven lá, o dono do Beethoven, que faz o Buddy, ele é homossexual, cara. Pois é, nunca tinha percebido. É, aquilo ali eu não entendi direito. O tal do cara da pulseirinha, ele era namorado dele ou ele era... Exatamente, ele era o namorado dele, cara. E quem é aquele velho que joga aquela mala no meio do chão com as coisas dele? Não, peraí. Não, eu entendi outra coisa. Eu entendi que ele ali conheceu o cara, aí ele se mudou pra casa do cara. Só que esse cara que jogou a mala dele no chão é o marido dele mesmo. Eu entendi aquilo. Ah, é. Aí ele levou as coisas pra fora de casa, né? Foi isso que eu entendi. Aí depois que ele descobriu lá, aí foi lá entregar as coisas pra ele. Sabe uma coisa que eu sempre pensei? Que aquele cara da mala, eu pensava que era o pai do namorado dele. É, porque é loirinho, olha, igualzinho. É igualzinho. Eu pensei, tipo, ah, você me decepcionou, alguma coisa assim. Aí o cara não tem jeito de homossexual. Não que isso influencie, não é nada disso, não. O filme não dá nenhuma dica de que aquele senhor seja um homossexual, parece mais o pai do garoto. É mais ou menos como o Brunão disse, assim, é tão sutil, eu tive que perceber isso hoje, homem, com vários amigos gays, que eu percebi que o cara era gay. Não, e tanto que os próprios amigos não sabiam que ele era. Exatamente. Ficava sabendo naquela hora. E o filme, por ser na data de 1984, e ele usar muito dos estereótipos, por exemplo, lá você tem o estereótipo da gostosa, que é a Kelly LeBrock, você tem o estereótipo da dona de casa, que é a Judith Ivy, que é a... Judy Ivy, que Deus me livre e guarde. Então você tem os estereótipos certinho lá. O do homossexual, não. O homossexual é aquele cara mesmo que todo mundo achava que ele era gay. Tanto que na hora lá da festa surpresa do Theodore, ele chega como namorado da Charlotte e ninguém desconfia, né? Isso, inclusive, é assim, ele é amigo mesmo, né, cara, aquele ali. Porque o bicho tava numa enrascada inacreditável se aquele bicho não tivesse aparecido ali. Ah! Eu não esperava por... Eu não acredito, meu Deus! Gilbert, o que você tá fazendo aqui? Você não tá no Arizona, homem? Feliz aniversário, Gilbert. Mas o meu aniversário é amanhã, não é hoje? Amanhã não seria super. Stitch! Agora é Steven, não é mais Stitch. Tá bom. Feliz aniversário, Gilbert. Mas, muito obrigado. Como vai? Você tá... mas só... mamãe... mas tá bom, muito obrigado. Não precisava se incomodar. Didi. Feliz aniversário. Feliz aniversário, papai. Ah, minha princesa. Feliz aniversário, papai. Volta aqui. Cheiro gostoso. Eu não apresentei... Didi, eu gostaria... Eu gostaria de apresentar a vocês... Eu confesso a vocês que essa surpresa me atordoou. Eu fiquei sem... Eu fiquei sem jeito. Afinal de contas, essa menina aqui... Vocês não sabem o que fizeram comigo. Vocês vão acabar me matando, gente. Vocês, pelo amor de Deus, eu gostaria nessa oportunidade... Cadê a Mamadel? Onde é que ela se meteu? Ah, meus parabéns! Muito! Olá, Didi, tudo bem? Como é que tá, querida? Minha nossa, mas que beleza! Cara, como é que você emagreceu? Você tá com uma cara bem melhor agora. Eu não sabia nem que era uma festa isso aqui. Nós sabíamos que você vinha. Ah, eu não vinha, sabe? Eu quero dizer, eu vinha, mas eu não posso ficar. Então eu só passei aqui pra dar um beijo no aniversário. Né, minha querida? Minha doçura, minha vida. Já cumprimentaram a Charlotte? Mamadel, essa aqui é minha namorada. Oi, como vai? Mas que eu prazer. Eu sou apaixonado por ela. Venha, querida, venha. Ai, Mamadel, que maravilha. Sente-se aqui, venha comigo. Não se preocupe, Mamadel. Nós já estamos de saída. Mas só mais um pouquinho. Nós vamos a um concerto. Já estamos com as entradas compradas e ela não gosta de chegar atrasada. Essa mulher é maravilhosa, sabe? E eu não quero perder de jeito nenhum. Nós já estamos de saída, não se preocupe. Depois a gente volta, mais tarde a gente está aqui. Olha, depois eu te dou um presentinho, tá legal, meu irmão? Olha, eu volto mais tarde, hein? Ah, tchauzinho pra todos. Adeus. Um beijo pra todo mundo. Dá um beijo neles, querido. Adeus. Adeus. Olha, até logo. Um beijão pra todo mundo. Porque alguém ia perguntar mais cedo ou mais tarde... O que que tá fazendo ali? Quem é essa mulher? O que que você tá fazendo aqui com essa mulher, né? Olha só, pra um gay se fingir, pá, da Kelly Lee Brock deve ser horrendo. Não é? Pois é. Mas eu volto a falar, eu acho que é realmente uma coisa da história comum, porque eu, quando eu era mais novo, inclusive na época que esse filme passava na sessão da tarde, eu nunca imaginava que eu teria um amigo de cada canto. Todo mundo tem um amigo que trai, todo mundo tem um amigo gay, todo mundo tem o miote. É, e aí a gente vai indo. E... Pegar do teu pé, miote. Mário, é tudo verdade. Todo mundo tem isso. O Gene Wilder, pra mim, hoje, esse filme faz muito mais sentido que antigamente. Mas muito mais. Ele fala muito mais pra mim hoje. Talvez ele falasse com as pessoas mais velhas da época, né? Mas quando passava na TV, eu não via isso. Ele é um filme, de 84, mas ele é um filme que não é datado. Até mesmo pela moda. Tudo bem que ali tem uma gravata de couro, alguma coisa assim, ombreiras. É. Outra, né? Mas... Uma coisa ou outra. Mas, assim, aquele maldito permanente da Kelly Lee Brock também. Aparece o Ovelha algumas vezes, com cabelo preto. Mas assim, a história, o plot principal, ele não é datado nem um pouco. Que é a velha história do homem casado, que tem uma vida mediana, que às vezes é chata, e ele quer ter uma aventura, fica fascinado por aquela mulher deslumbrante. E a coisa vai desenvolvendo aí, né? Dá pra fazer perfeitamente um filme com esse filme. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem é que... De nós aqui, que estamos reunidos hoje, quem é que nos anos 80 não se apaixonaria pela Kelly Lee Brock ali? Não, eu me apaixonei por ela hoje, vendo filmes passando... É, cara. Eu acho ela uma mulher lindíssima desde sempre. Se não houvesse a cena do metrô lá, da calcinha, você acha que ele se apaixonaria por ela? Ficaria fissurado nela? Ah, eu acho que sim. Talvez não com tanto impacto, porque aquela coisa foi a pancada na cabeça dele, né? Isso, exatamente. Eu acho que não só ela ter passado a primeira vez e ter subido, mas o fato dela ter voltado. Quando ela voltou, ele falou, essa aí gosta da coisa. Pensa num trem bom, né? Esse detalhe é muito importante. Porque se fosse uma passada sem querer, ela passou sem querer, pá, daí voltou muito puta da vida porque aconteceu aquilo, ficou chateada. Olhar para um lado, olhar para outro. Agora, voltar, estimulou. Aí o pau subiu. Aí ele falou... O filme devia ser o nome do filme, assim, A Volta. Volta, Thiago. Voltou, pronto, aí fudeu. É, o cara... Mas, ó, como esse ponto é importante, né? Ele vai logo depois, ele tá com a roupa. São Francisco tá ensolarado, o cara tá com o terno, aí o terno tem uma camisa social, por baixo do terno, e ele tá de sobretudo e chapéu. Aí ele logo depois vai em cima do duto de ar que ela tava, né, pra fazer a mesma cena, e ele só fica inchado. E depois, o que que acontece? O cidadão vai ver que ela tá sentada perto de um telefone, dentro da agência, e pega o telefone e liga pra aquela mesa. Só que quem atende é uma outra funcionária, Deus que me livre, guarde horrorosa. E ele marca um encontro com essa mulher, achando que é a Kelly Lee Brock. Depois, a mulher passa na frente do mesmo duto, quando ele tá na mesma posição na garagem. Cara, você vê o que é o contraste. Ali foi pra falar, olha, essa cena vai te deixar muito mais feio do que você já é, mas tá aqui o seu salário. Fique aqui igualzinho a Kelly Brock, mas você não é a Kelly Brock. É legal, Vivaco, que você tá falando isso aí, que na hora que ele chega por cima do duto, o cabelo dela mexe, a roupa dela não se mexe, você percebeu isso? É, aquela roupa tesuda, né? Aquela roupa de freira. Cara, a roupa não balança, só o cabelo dela que vai pra cima, assim. Sensual como uma construção civil ela, né? Que raquete! Uma cena que me marcou muito, que eu achei genial, a secretária dele, achando que foi com ela que ele marcou o encontro, ele tá dentro do carro, ele vê que ela vem, ele se abaixa, fica dentro do carro e ela olha assim pra ele, bota a cabeça dentro do coisa e tira o freio de mão. Rapaz, essa cena eu achei genial. Isso aí é uma verdade universal. A mulher, não existe, olha, internet, guarde essa frase que eu vou falar pra você agora. Não existe fúria suficiente no inferno do que a fúria de uma mulher rejeitada. Não existe, não existe. Não existe, cara, você que está ouvindo isso, se você tiver o azar de ter uma mulher que gosta de você e você não quiser nada com ela, bicho, tu tá fudido. É. Eu só não tatuo isso porque grande parte das mulheres sabem ler e elas vão... Caraca! Puta que pariu! Você quer fazer grande merda? Parte das mulheres sabem ler. Ué, eu vou mentir? Eu vou mentir? Não, essa é uma... Em português, lê em português, pronto. Caraca! Que pariu, velho. Ai, meu Deus do céu. Ela saiu com alguém? Eu não sei. Me pediu para ficar com ele por uma noite. E quanto às outras crianças? Eu não sei. Sim, e o que é que eu vou dizer pro Joe agora? Nada. Eu não quero que diga nada para aquele canalha. Ah, o que é isso? Ele é nosso amigo. Ele é um rato. Eu já o teria deixado há mais tempo. É, o que quer dizer com isso? Se uma coisa dessas acontecesse conosco, eu juro que não sei o que faria. Ah, é melhor falarmos de outra coisa. Não. Espera aí. Nós estamos calmos, controlados. Portanto, eu quero saber o que você pensa, não é? Ted, eu sei que você acha que sabe tudo sobre mim, mas não sabe. Eu sou uma mulher muito ciumenta. Eu sei que você acha que emocionalmente eu sou assim, mas você sabe que eu sou um pouquinho maluca. Mas é só por umas coisas. Por que está me dizendo tudo isso? Ué, você quis saber? Sim, eu quis saber. Acontece que nós somos felizes. Você faz o... Ai, não me assusta. Ai, meu Deus, o que é isso? É uma arma. Eu sei que é uma arma, mas onde é que você conseguiu isso? Foi a mamãe que me deu quando se mudou. Se eu tivesse dentro da cueca, você me matava. Ai, eu não faria isso. Não sem motivo. Você não é como o Joey. Sabe o que ele fez com a Teresa? Bem na minha frente. Mandou a secretária ligar para ele às 10 horas da noite e dizer que ele tinha que trabalhar no escritório. Ele fez isso? Fez. Quer dizer que o velho truque ainda funciona? Oh, agora não. Eu atendo. Alô? Ah, pois não, um minuto. É o Richard. Alô? Fica aí. Alô, é? Sim. Como vai? Sim. Você o quê? Você quer... Você quer... Isso é uma piada. Você quer que eu faça o quê, rapaz? Peraí. Você ficou maluco. Eles disseram que eu deveria fazer o quê? O quê? Eles querem que eu saia às 10 horas da noite e deixe a minha mulher e as minhas filhas, não me importa. Peraí, rapaz. 8 e 15, 10 e 15, não interessa, rapaz. Isso não faz diferença. Eu não sou nenhum boneco, rapaz. Fala para os meus superiores para eles me darem um aumento, porque eu mereço, porque afinal de contas, se eles quiserem pegar esse emprego, eles podem enfiar onde eles quiserem, entendeu bem, rapaz? Essa foi a maior piada que eu já ouvi. Já falei dessa cena antes, mas essa cena pra mim é a melhor do filme inteiro. É a cena em que o Theodore, ele tá combinando de poder ir lá pegar a mulher, e aí ele se manda um telegrama dizendo que urgentemente ele tem que viajar pra ir não sei aonde, pra trabalhar, não sei o que e tal. E aí ele vai pra casa, chega em casa, tá todo amável com a mulher, não sei o que e tal. Vamos tomar um drink? Seria ótimo. Tire o fone do gancho. Você quer fazer amor agora? Sim, mas sem o fone no gancho. E aí daqui a pouco chega, ó, chegou isso aqui pra você. Ele, pra mim? Como assim? Aí ele começa a ler, cara. E é a história de que você tem que vir, não sei o quê. Aí ele entrega assim pra ela. Fala assim... Não. Não? Não. Não, não. Não. Não, não vou, não. Ted! Eu não vou. Não. Não. Não! Não! Eu não vou! Como é que pode dizer não? Fácil. Não. Tá vendo? Não é tão difícil, é? Não me importa se me despedirem. Eu não vou deixar minha santa esposinha... Não se comporte como as crianças. Eu não! Eu não vou! Ele dá chilique, né, cara? De criança. Cara, é muito engraçado. Não, é porque ele faz aquilo pra valorizar, sacou? Pra dizer assim, não, nunca vou trocar minha família pelo trabalho. Isso, exato. E a mulher fica toda preocupada, cara. Fala, pô, esse cara vai ser demitido se ele não for, né? É, não age igual as crianças aí. Ele fez aquele tipo todo com a mulher do lado ali. Não, é legal que a mulher dele fala assim, olha, Joe traiu a mulher. Aí ele, pô, mas que isso? Ela, que isso nada? Ele é um safado. Aí ele, não, peraí, Didi. Aí ela, que isso o quê? Olha, você pode me achar uma pessoa extremamente controlada e forte emocionalmente, mas eu sou maluca. Eu morro de ciúme. Aí a mulher vai pegar a arma na cabeça e dá um tiro na cueca dele. Pá! Aí ele, minha filha, você podia ter me matado se eu tivesse dentro dessa cueca. Ela, ah, eu nunca faria isso se você não merecesse. Aí ele tá conversando com o cara no telefone e o cara fica, ele, aquela armaçãozinha toda, e a mulher tá com o revólver no saco dele, velho. Que isso? Se vira, fala pra aqueles cretinos que eu não vou largar com a minha esposinha e os meus filhos. E a mulher com a minha sua esposinha. O bicho com a arma no saco, velho. Que raquete! Cena do bar também tem um show da dublagem, que é o Mário Jorge fazendo o cego e o Monja fazendo o... Não, o Monja nem tá nessa cena, né? O Monja, o Gene Wilder nem tá nessa cena, né? É o Hélio Ribeiro que tá. É o Hélio Ribeiro e quem mais? E Júlio César. Olha aí, olha esse trio. É, o Júlio César é o que foi traído lá pela mulher. Ah, sim, é verdade. E aí, guardaram o elenco todo, né? Vocês guardaram o elenco todo, né? A gente gosta, mano. A gente gosta muito. A gente gosta muito dessa parada. Quem faz a voz da Kelly Brock? Kelly Brock é a Sumara Luiz. Inclusive, valorizou. Ela valorizou. Ela fez uma voz muito... Aquela voz de mulherona sensual pra Kelly Brock. É, e ela tem uma voz sexy, uma voz redonda. E vocês viram qual a voz da mulher dele, né? No filme. Quem? É a que dubla a Adrian, a Carmen Sheila. Ah, é verdade. Carmen Sheila é que fazia a Judite. É, isso aí mesmo. Mas aí, manda bala, fala aí da cena que vocês queriam. Cena que o cara entra fingindo que é cego dentro do bar, quebra o bar inteiro. É muito... Não, lá que a gente tem que animar o Joey. Vamos lá que a gente tem que animar o Joey. E aí o cara entra dentro do bar, cara, e quebra o bar inteiro fingindo que é cego. E ele fica desesperado, tem umas horas que ele fica desesperado. Cara, essa cena é fenomenal, cara. E eu acho essa cena extremamente preconceituosa. Não, demais, demais. Porque mas... o cara é cego, as pessoas do bar estão tratando com ele como se ele fosse algum maluco, né? Como se fosse retardado. Retardado, é, não, deixa, ele é cego, ele é retardado, né? Cara, não, mas é boa a dublagem, né, velho? Que ele fica assim... Olá, cavalheiros, como tem passado? Bem, bem, bem. Você vai bem, Ed? Se eu vou bem? Por que eu deveria ir bem? Por quê? Porque eu não estou indo bem? Não, não, não. Esse cavaleiro quer saber como é que você vai. Estou ótimo. Eu nunca me senti tão bem na vida. Ainda bem, ainda bem. O que vão querer, cavaleiros? O que é que você vai querer, hein? Conforto celeste, com gelo. Ah, para mim também. Está bem, é para já. Eu vou fechar o carro, eu esqueci a dentro. Só um instantinho, tá legal? Prontinho, aí está. Quero chegar. O que foi isso? Nada, senhor. Foram apenas os copos. Ó. E o que foi isso? Nada, nada, nada. Jake! Jake! Ele vai destruir o bar. Jake! Ele disse que ia voltar daqui. Jake! Ele disse que ia voltar daqui a pouco, Buddy. Como é que você sabe? O seu amigo te chamou, ele disse que só ia dar um... Jake! Jake! Jake! Ai! Ai! Ai! Jake! Jake, cadê você? O que está acontecendo com o senhor? O que é isso, meu amigo? Nós estamos aqui para servir. Eu não estou afim de dançar agora, não, meu amigo. Peraí, que música é essa? O que é isso aqui? Que troço esquisito é esse? Onde é que eu estou, hein, meu amigo? Onde é que eu estou? Ah, que lugar nojento! Eu estou aqui. Nunca mais me abandone pela volta. Ah, meu Deus. Né, os senhores me desculpem, mas ele... É, vocês já entenderam tudo, né? Não preciso falar nada. Ele vira e bate, e vira e quebra, e não sei o quê. E o cara vai e só bota mais cerveja lá pra ele, bota mais um whisky lá. Ele quebra o copo e o cara bota outro rapidinho, assim. É. Ele parece um limpador de para-brisa do caos, né, cara? Ele vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Aí depois o peixe tá dirigindo. Ele sai e ainda entra no carro, tá dirigindo, cara. E a cara do garçom e do metro lá, pô, tá muito bom. Não, excelente, cara. Dia a gente tinha que fazer uma dessa. Velho. Cara, agora uma outra cena que eu acho foda pra cacete também é quando eles estão armando pra tirar o Teodoro da família dele, porque ele tá indo pra casa para aniversário dele. A cena em si, ela não tem muita. De novo, né? A dublagem sempre deixando o filme perfeito. Que ele vira e fala assim: ah, aquela mulher me largou. Aí fica no vozerio, aí ele fica assim: eu vou furar os olhos dela. Eu vou furar os olhos daquela vagabunda. Ela me largou, ela é você, eu vou matar aquela piranha. Ele vai exagerando, né? Vai, velho, aí o carro vem de maneira, eu vou furar os olhos dela. Eu vou furar os olhos dela, velho. É muito bom, cara, é excelente. Isso é... Mário, vocês... Isso é ouro, cara. Mário, vocês deviam cagar de rir quando vocês faziam essas cenas. Não riam, não? Naquela época a gente se divertia dublando. Atualmente a gente não se diverte, pô. Naquela época era uma época boa, que a gente se divertia, que fazia todo mundo junto. Talvez esteja aí a vantagem da naturalidade da coisa, porque foi feita todo mundo junto ali. Se a gente fosse dublar atualmente a Dama de Vermelho, não teria graça que ter. Com toda certeza não teria. Eu costumo dizer, a gente perdeu a alma. Você vê a dublagem daquela época, a dublagem daquela época tinha alma. A gente sentia, quem via o filme, sentia que o pessoal estava, todo mundo tá ali interagindo, todo mundo junto ali. Atualmente é tudo frio, é técnico, é frio. Não teria a mesma graça. Hoje, se fosse fazer não só A Dama de Vermelho, qualquer filme daquela época, que a gente fez naquela época, fazendo hoje, não teria a menor graça. Poderia até, em termos de sincronismo, tecnicamente, perfeito, seria melhor. Mas artisticamente, você não teria essa qualidade que a gente conseguia naquela época. É, isso é verdade. Ironicamente, a gente tem essa questão de que não se dubla como antigamente e também não se fazem filmes como antigamente. É, então, também. Meio que, eu acho, assim, não querendo soar como um pessimista, mas eu acho que encerrou com chave de ouro. A gente conseguiu ver esses grandes astros da dublagem junto com grandes filmes sendo dublados. Exatamente. É. Porque a gente, o próprio Jurassic Cast, algumas pessoas apresentam, e não estão erradas, mas apresentam o Jurassic Cast como um podcast de filmes velhos. Eu coloco o Jurassic Cast como um podcast de filmes bons. Isso. Filmes eu bons. Não coloco filme velho. Pode ser filme antigo, filme novo. Filme bom. É bom a gente dar o valor que tem. Isso, exatamente. Porque os filmes antigos da nossa época, aí não é a memória emocional falando, não. Aí é a memória racional falando mesmo. Os filmes da nossa época, que é na época de 80, 90, que nós éramos crianças, adolescentes, eles eram muito bons. Não é verdade, pessoal? Ah, com certeza. E tirando Mestres do Universo, né, cara? Aliás, cara, não começa de novo, não. Outono, não. mas ficava bom emocionalmente, né? Ficava bom emocionalmente. Não, nem naquela época. Eu já era criança, eu falei, cara, isso não tá legal. Que raquete! Quero falar só de uma cena. Ela tem 2 segundos e ela tem... Eu acho que ela só tem uma exalada de ar do Monja como dublado, mas eu ri, que é depois da cena que o Calaveiro falou que ele acha a pistola que fura a cueca dele, ele pega a pistola, senta num parapeito na beira do rio de São Francisco, aí ele pega, estica a mão assim como se fosse espreguiçar, aí só sai uma bafada de ar, bem assim... Aí, mas dá pra ouvir que é o Monja fazendo aquilo. Ele solta a arma, bate a mão uma na outra e fala... É uma cena, tem 2 segundos, mas é de um cinismo, cara. O cara jogando a arma no rio, num cinismo, o cara chamando mais atenção que tudo. Na beira do rio, num parque, o cara de sobretudo, chapéu e óculos escuros. Ele devia estar fazendo jockey pra se livrar daquilo. Muito mais prático. É verdade. Monjo, o que eu acho mais sensacional da sua interpretação nesse filme, o Gene Wilder tem umas horas em que ele tá sendo sensual. Você dá uma reduzida na voz e dá uma... Foi meu amor. Cara, isso é genial, cara. Isso é genial, é muito engraçado. Porque você fez de um jeito que, assim, ficou muito engraçado, sabe? Eu não sei se você tava tentando ser engraçado ou se tava tentando realmente fazer não, uma... A gente, quando faz um trabalho desse, a gente procura sentir o que que ele sentiu, o que que ele quis dizer com aquilo. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Ou a gente, às vezes, interpreta mal. A gente pensa uma coisa e a outra. Nós gostamos, eu e a Sumara, gostamos muito de ter feito esse trabalho, porque foi um trabalho que nos deu trabalho e mais que nos deu muito mais satisfação. Justamente por esses detalhes, justamente por essa coisa. Quem dirigiu a dublagem foi o Ribeiro Santos e a gente procurou interagir. Nós três, eu, o Sumara e o Ribeiro, como eu disse, a gente dublava junto, né? A gente dublava todo mundo junto ali, então a gente tinha essa facilidade de procurar e entender o que é que o colega estava dizendo. A gente conseguiu, graças a esse entendimento, né, que a gente conseguiu realizar um bom trabalho. A gente foi percebido por vocês, pelo público de um modo geral. Se não entendeu dessa forma, paciência, né? Porque quando a gente faz um trabalho, a gente procura fazer o melhor possível. Se não sai, não há crítica unânime. Ninguém é dono da verdade, todo mundo tem o direito de discordar, entendeu? Sim, mas sim, claro. Felizmente a grande maioria gostou. Claro, mas o importante é que a gente agradou a grande maioria e aí nós estamos felizes por isso. Vamos falar um pouquinho dos atores em si que dublaram? Que pra gente falar o nome, porque a gente citou alguns nomes, mas vamos deixar já o nome deles marcado mesmo pra dizer quem dublou quem. Além do Monjardim, claro, tem Mário Jorge, a Samara Luiz. Carmexira fazendo a Judith, o Hélio Ribeiro. Eu confesso o elenco todo, eu não me lembro mais quem foi. Maria Helena Padre. A secretária. Maria Helena Padre é excelente. Eu sou fã dessa mulher. Sou fã da Maria Helena Padre. É excelente. A hora que ela fica toda sem jeito quando recebe a ligação e o cara convida ela pra sair e ela fica, o quê? Quem? Eu? Não sei o quê? E fuma um cigarro do lado contrário e não sei o quê? E ela... Nossa, é demais, cara, aquilo ali. Todos muito talentosos mesmo. Sem sombra não é de à toa que a gente entende que esse filme ele foi feito em português, cara. Porque foi. Sério, eu não tenho como ver o Dama de Vermelho em inglês. Não tem. Não! Não! Não vou! Eu não vou ver em português! Não vou! Eu não vou ver, não! Que raquete! Outra coisa marcante desse filme também é a trilha sonora do Stevie Wonder, né? Que não pôde ver o filme. Que não pôde ver o filme. Que pariu, velho. Filho da puta, né, velho? Piada infame, velho. Piada cretina, velho. Piada desgraçada. Desculpa. Não, ela é muito bonita, é muito bacaninha também. Tem a I Just Call to Say I Love You. Que ganhou o Oscar de melhor canção, que só toca uma vez no filme. É o hino da 105 FM aqui em Brasília, toca direto. Mas a minha favorita é a Woman in Red, né, Miotti? É, The Woman in Red. É a que toca na hora da ventada na champola e ali ele escuta a música automaticamente. Peraí. Vamos explicar o que é champola e jatada na champola? Não só o monja, mas tem gente que não entende. O que é a champola, meus caros? Como é que eu vou explicar de uma maneira que o pessoal entenda? É a buce... Aí o cara leva a... Já é... Cara, não vulva, né? Nunca vulva. Não, nunca vulva. Vulva, tira o tesão. Xoxa, buce... Tudo bem, agora vulva, tira o tesão. Ô, Mário, é a mesma coisa de grelo dizer que é o clitóris. Deixa eu segurar no seu clitóris? Puta, meu. Ou então introduza-me seu dardo varonil na minha vulva. Instead, Minha mulher é linda. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela tem a testa da Maria Bethânia, o nariz da Barbara Streisand, os lindos olhos caídos como os da Uma Thurman e aquela boquinha sem lábios igual a da Tilda Swinton. Seus cabelos são deliciosamente ruivos, duros e embaçados. Jamais depila as axilas e tem um andar de ganso. Em resumo, é um tesão. Eu não tinha motivos nenhum para ficar olhando para outra mulher. Mas certo dia, me deparei com a mais estranha de todas as mulheres. Cheia de curvas, seios firmes, talvez siliconados, lábios carnudos e cabelos esvoaçantes. Tudo dentro de um leve vestido vermelho. Que coisa mais estranha, pensei. Segui até o elevador do prédio onde trabalho. Ela também entrou e então reparei que os lábios dela eram tortos. Meu coração começou a se acelerar. Tentei encará-la um pouco mais e vi que havia uma ligeira deformação nos olhos. Um era mais aberto que o outro. Comecei a suar frio e tentei balbuciar algum cumprimento. Mas só saiu "bom dia", completamente bobo da minha boca. O elevador parou, ela se foi e a única coisa que eu podia pensar era naqueles lábios tortos. Será que ela tinha um braço mais curto que o outro? Pernas tortas? Aí ia ser demais. Eu nunca, nunca na minha vida tinha traído a minha esposa. Nem tinha razão para isso. Só que agora, um animal há muito tempo escondido dentro de mim queria se libertar. E ele estava descontrolado. Eu precisava vê-la novamente. Tenho que dizer que eu sou um apreciador das mulheres, mas não tenho tara nenhuma por isso que chamo de misses e supermodelos. São mulheres feias, horrorosas, sem nenhum cuidado. Mulher, para mim, tem que ser o artigo bruto, selvagem, aquilo que vem da natureza mesmo. E é por isso que eu sou completamente obcecado pela minha esposa. Mas desta vez, eu estava diante de um artigo raro. Eu tinha que possuí-la. Consegui descobrir onde ela trabalhava. Era uma agência de modelos, um pouco estranha, mas eu resolvi ir até lá assim mesmo, imaginando um milhão de frases que eu podia usar para abordá-la. Eu tinha perdido completamente o jeito de cortejar uma fêmea. Afinal, os longos anos de casamento tinham feito de mim um homem... diferente. Toda aquela excitação da minha juventude agora vinha à tona, bem aos 40 anos de idade, que dizem ser uma idade crítica para o homem. Lambi meu cabelo com gel, coloquei um tênis descolado, comprei um blazer da última moda e vesti um jeans desses rasgado no joelho. Pronto, agora eu estava um galã, pronto para o meu renascimento na juventude. E é claro que eu pensava na minha deliciosa esposa, mas o instinto masculino estava falando muito mais alto nessa hora. Cheguei até aquela fêmea de boca torta e resolvi me apresentar. Dei-lhe meu nome, mas quando ela abriu a boca para responder, o que veio foi... Meu nome é Valdemar. Ô, diacho, pensa assim. E aí eu corri igual uma saracura em campo aberto, sem esperar ela ou ele, sei lá, terminar de falar. Às vezes, um susto faz a gente retomar o rumo na vida. Mas agora, relembrando melhor aquele pacote que ela tinha entre as pernas, parecia mesmo grande demais para ser um absorvente qualquer. Cruzes! Mas é que se lascar mesmo. Mas não vamos falar sobre política, senão a gente vai ficar o tempo todo aqui falando tudo. Não vai resolver porra nenhuma. E vai ficar todo nervoso, né? E vai ficar todo mundo igual. Eu fico indignado. Ah, pô, eu quero ser foda. Vários dias pra nós vamos falar sobre o filme, sobre as loucuras do filme, sobre aquelas coisas que vocês adoram que a gente fale também, sobre aquela pouca vergonha que vocês adoram. Ah, vocês mandam um e-mail quando eu não falo. Acredito. Aí falam assim, aí eu não falo das putaria? Aí eles mandam um e-mail e falam assim, esse cast está perdendo identidade. É, eu gostava do Jurassic Cast, moleque. É, o Jurassic Cast caiu. Vocês começaram quando? Tem um ano. Tem um ano, tem um ano. Um ano, pois já fizeram tanta coisa, hein? Ah, é. Pois é. A gente tem que trabalhar, né? É. Mas é gostoso, é um trabalho gostoso. É, legal. É um trabalho gostoso. Ele compensa. Pede pra subir a música, Bruno. Sobe a música. Uma empolgação digna de... que houve, bicho? Que foi? É porque essa música, ela não é empolgante, ela é tranquila, né? Ela é de... Ah, tá, meu amigo. Tu fecha de novo aí. Sobe a música. Vai lá, vai. Vai. No harvest moon to light one tender. Sacanagem, vocês vão cortar, né, pô? Não, vamos não. Vou deixar essa porra no ar, não. As mulheres aí, pô, as mulheres aí. Not even time for birds to fly. Mas eu vou falar aqui. Uma mulher que eu peguei uma vez, fui pra cama com a mulher falou, você não vai tirar a sua meia, não? A sua meia social, não? Tá achando que eu sou secretária? Sou seu almoço executivo? Isso, até as mulheres sabem do que elas estão falando. Cara, mas tu foi pra cama com a mulher de meia social? Não, eu tava tirando ainda. Vai, você vai me... Ó, dama de vermelho. Dama de vermelho. To feel your heart. Vocês já viram que é muito mais interessante você ver, você está num ônibus, você está numa condução e a mulher levanta, cruza as pernas e tal, ou então aparece ligeiramente a calcinha lá no fundo e tal. Não é um negócio gostoso, não é um negócio bem excitante? Mário, eu vou falar, eu concordo plenamente com você, mas eu vou falar uma coisa pra você. A Leila escuta o programa. And I mean it from the bottom of my... Tu já teve vivar com uma dama de vermelha na tua vida? Já, e foi muito parecida com essa coisa meio daquele Lebrock de... Não, não de janela, mas da passada de ar, meio Marilyn Monroe, né? Sério? Aquela coisa de... E eu não sei se ela tava fazendo pra provocar, mas foi tipo passada de ar. Eu tava indo pra escola, a menina com a negócio, ela tava atrasada, eu tava atrasada, tava saindo ar, só tinha eu e ela indo. O negócio passou, acho que eu devia ter uns 14 anos, o vento passou, subiu a saia dela, ela segurou a saia pra baixo e eu falei, esse foi o melhor momento da minha vida até agora. Muito bom. Você, Miotti, já teve uma dama de vermelho? Pô, que eu lembro agora, teve, acho que teve não. O Miotti já comeu mulher casada, bicho. Ele não tem dama de vermelho. É verdade? Não faça isso, isso é pecado. Não sabe. Isso é pecado. Não sabe, isso é pecado, Miotti. Não faça isso. É pecado dela. Ele não é casado. Tudo que a gente fala aqui é brincadeira, não é pra levar a sério. Sério, não, mas tudo que a gente fala aqui é brincadeira. Ele levou a sério, hein? Ele levou a sério, mano. Ele levou a sério, é um problema. O Miotti, ele acredita em DeLorean. Ele não pode ver. O Miotti é o Gene Wilder, cara. É o Gene Wilder. No first of spring. Meu querido Mário, a gente já tá encerrando. Antes da gente dar uma encerrada, eu queria te apresentar um amigo nosso. Pois não. Ele é uma criação do Viváqua. É um tubarãozinho depravado, alcoólatra, mas que todo mundo adora. Absurdo. Não faz ideia o que tá acontecendo. E ele é uma criação do Viváqua, é o Tutu, que é um dos motivos pela criação desse tubarão, da personalidade desse personagem. E da forma como ele fala, foi você que é o patrono também da criação do Tutu. E aí eu vou botar a internet agora de cu caído, vou botar o Tutu pra conversar com o Mário Monjardim. Eu sou um tubarão mineiro, eu gosto de cachaça e eu gosto do Mário Monjardim. Não é, diabo? É isso mesmo? Ai, meu Deus, que mais... Rapaz, eu sou seu fã há muito tempo. Lembre gostou, hein, cara, que nós assamos no quarto. Tô doido pra comer uma boa de milho. Tô com couve mineira. Que absurdo. O rapaz tá querendo me comer, não pagou nem a janta ainda. Como é que você conheceu o Mário, Tutu? Eu conheci o Mário quando eu tava vendo o desenho Riquinho e ele fazia o dólar. Aí teve uma vez que falou assim, vamos lá salvar o nosso amigo, não sei o quê. Aí o dólar falou, ô diabo, vambora. Aí eu falei, eita, cachorro bom esse aí. Isso num cachorro bom, é o dólar. Aí eu comecei, aí teve o salsicha, teve o Pernalonga. Porque assim, eu gosto dos trolls, né? O Pernalonga foi o meu favorito. O Quiavelinho é o meu, praticamente o meu, o gratuito é o Quiavelinho. O O Pernalonga me deu uma satisfação muito grande. Me tiraram do Pernalonga porque minha voz está cansada. Minha voz realmente está cansada. Há 30 anos fazendo aquilo, pô, minha voz não é... Vou fazer 80 anos. Quando eu comecei, tinha 40, 50. E agora botaram um Alexandre Moreno, mas pediram ele para fazer com a minha voz. Quer dizer, dá para entender. Para fazer a minha voz jovem, né? Sim. E ele é jovem. É uma voz jovem. Então, é uma satisfação que eu tenho. E de dizer que quem vai estar me substituindo está fazendo a minha voz, quer dizer, está tentando fazer meu. Eu ficaria muito chateado se não faz a voz do Mujardino, não, que é uma merda. Faz a voz do. Faz uma outra voz, faz a sua voz aí. Aí eu ficaria chateado. Puta merda, depois de tanto tempo que minha voz é uma merda. Antes ele sabe fazer os cacos, que nem nós, assim, que faz o diabo. É, não, ele é bom. O Alexandre é excelente. Bom menino, bom menino. Tudo que o Alexandre faz, eu adoro. O Alexandre é meu, eu sou fã do Alexandre. Eu não perco um. Todos os meus filmes ele tem que estar. Eu sou fã dele. Ah, virei fã. Tomático. I just called to say I love. É muito grande conversar com vocês, rapazes do Jurassic Cast. Ah, obrigado, Mário. A gente vai Rodrigo, o Miotti, o Vivaco, o Bruno, o Du, enfim, vocês todos são maravilhosos e eu sou fã de vocês, entendeu? Vocês transmitem bom humor, vocês são rapazes do bem, rapazes bem-humorados, rapazes descompromissados com padrões, com chavões, aquela coisa toda. São ok, são libertos. São jovens libertos, não tem compromisso com chavões, nem com clichês. Enfim, são pessoas do bem, são pessoas que animam a gente, são pessoas que nos fazem bem, nos estimulam. Esse contato é um contato prazeroso, muito prazeroso. Entendeu? Muito obrigado. Estamos aqui, eu tô vendo aqui, estamos aqui há 2 horas conversando, parece que foram 5 minutos, 10 minutos. É verdade, se deixar a gente vai a noite toda, mas a gente não vai tomar mais o teu tempo não, querido. Muito obrigado pela presença, Mário. Fico muito feliz com esse contato e sucesso, muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Nas suas carreiras, nos seus... E que as suas esposas, as esposas de quem é casada, que me perdoe as minhas brincadeiras, as brincadeiras que a gente fez aqui. Que isso, imagina. É, a gente sem elas a gente não seria nada na vida. É verdade. Então, que elas, o meu respeito, profundo respeito por todas elas, entendeu? E tudo que a gente fez aqui foi na base da brincadeira. Claro, ela sabe. Todo mundo sabe. Tá bom? Vivaco, um abraço que pra vocês, rapaz. Só um pouquinho, Mário. Vivaco, eu ia falar um negócio aqui. Só pra falar, Mário, uma coisa eu posso garantir. Esses meninos têm muito compromisso com o bom humor e compromisso nenhum com a sanidade. Obrigado, Mário. Até a próxima, internet. Um abração, um abração. Tchau. Um abraço, Mário. Tchau, tchau. Fala galera, estou aqui rapidinho para mostrar para vocês um e-mail que recebemos da nossa ouvinte Cibele Vernay. Ela é aqui de Brasília, eu conheço ela pessoalmente. Ela mandou esse e-mail entre o programa do Mestre do Universo e de Volta ao Futuro, logo depois da briga. E eu queria que vocês escutassem, pois muita gente ficou com raivinha e ela entendeu a brincadeira, mas ela seria a única que poderia ficar com muita raiva da gente, pelo que ela escreveu. Esse e-mail foi lido pela minha querida amiga Mônica Rossi. Antes de mais nada, me desculpem pelo tamanho do texto, mas é que eu me sinto na obrigação de falar o que eu estou pensando. Me perdoem pela falta de ordem no texto, mas é que meus pensamentos são um pouco desordenados. Eu não sei se vocês se lembram de mim, a Pedrita, aquela que disse que sabia que vocês têm um ótimo futuro pela frente. Pois é, há alguns dias, enquanto eu conversava com meu namorado, eu fiquei sabendo que talvez teria tido uma briga no Jurassic Cast, e eu fiquei com medo. Enquanto muitos disseram que podia ser uma brincadeira, eu soube que podia muito bem ser de verdade. Basta ouvir alguns podcasts que você descobre que, apesar de todas as brincadeiras, o Brunão não iria brincar com alguma coisa tão séria. Agora parece que a confirmação do pesadelo chegou. Eu sou do tipo que gosta de manter os amigos unidos. Eu prefiro até ficar calada quando percebo que posso machucar alguém, mesmo que eu esteja me machucando. Eu quero entender o porquê e faço o máximo que posso para conseguir entender o outro. No dia que eu ouvi o programa de vocês, eu vi que era um grupo completo. Às vezes eu até brinco com meu namorado dizendo que eu vou tentar entrar para a equipe do Jurassic Cast. Bom, isso é brincadeira, né? Porque a equipe já está completa. Como eu citei no e-mail que havia mandado, cada um tem um papel importante. Cada um tem uma personalidade que forma a imagem do Jurassic Cast. Vamos começar pelo host, Calaveira. Se ele não estivesse sempre disposto a fazer uma piada, olhar o lado bom das coisas, quebrar o gelo para conduzir a conversa, o Jurassic Cast seria bem enfadonho. O grito no início que convoca todos os internéticos a entrarem no clima e terem certeza de uma coisa. O programa melhor que o anterior, desconsiderando o épico rock, vai começar. Mais tarde eu vou voltar a falar sobre o rock, mas agora não. Agora vamos falar do Miotti, aquele que dá a cara a tapa pro programa. Ninguém, ou melhor, ninguém gosta de ser zoado simplesmente por ser zoado. Mas ele sabe que não é isso. O Miotti é o cara que vai servir de muleta para as piadas, tanto do Calaveira quanto do Brunão. É, o Brunão também faz piadas. Quanto do ouvinte. Mas sempre sem sair dos limites. Ele é a simpatia do grupo, pois o Calaveira pode acabar intimidando os tímidos com aquele jeitão extrovertido. O Brunão, com aquele jeitão sério. O Miotti é aquele que vai enturmar o pessoal de forma natural. Bom, por fim, o Brunão. Sério no começo de praticamente todos os casts. O Brunão é mais um que nos faz sentir em casa. Sabe quando você vê uma pessoa, faz um conceito dessa pessoa, mas descobre depois que estava um pouquinho errado? É isso que eu vejo no Brunão. Ele é o cara sério do cast. Ele é o responsável, mesmo sem querer, por fazer o Jurassic Cast ser mais do que uma conversa de bar. Vai trazer informações, novidades, curiosidades. Ele parece ser do tipo que durante a gravação alerta, galera, olha a pauta, e ajuda o cast a ter um rumo. Enfim, não é possível imaginar o Jurassic Cast sem triunvirato, como diria o Léo Lopes. Três personas originais que também têm seus defeitos e pontos incompatíveis, como todo grupo de amigos. E não pense que isso é ruim. São os pequenos defeitos que dão vida ao Jurassic Cast. Mas temos que aprender a lidar com essas incompatibilidades. Um grupo de amigos tem que estar unido, dividir o fardo. Existe um termo que eu e meu irmãozinho de consideração usamos muito. Vida de palhaço. Você já deve imaginar do que se trata. E devemos ter muito, mas muito cuidado para não acabar levando uma vida de palhaço. Para quem ainda não entendeu, vida de palhaço é aquela em que a pessoa demonstra estar super bem, não preocupa ninguém. Ao contrário, faz com que as pessoas riam. Mas por dentro, essa pessoa chora. O bom de ter amigos é esse. Você pode compartilhar os problemas mais bobos com eles, antes que tudo se acumule e você estoure de uma vez. A gente também tem que aprender a lidar com as diferenças, adaptando-as com a situação, ou pelo menos tentando. Enfim, temos que fazer tudo para que a nossa vida seja divertida. Vocês já quase me fizeram chorar duas vezes e concretizaram uma vez. A primeira vez foi quando eu escutei o episódio de rock. Como diz o meu namorado, não é que eu tenha uma baixa autoestima. Eu não tenho autoestima. Mas sempre encontrei um modo de seguir em frente. E eu estou tentando fazer isso ultimamente. Um mal-entendido fez com que eu tivesse uma discussão séria com um amigo. E quem me conhece sabe o quanto eu prezo pela união dos meus amigos. Parafraseando o rock, não importa o quão forte você bata na vida, ela sempre vai bater mais forte em você e te derrubar. O que importa é quantas vezes você pode se levantar e seguir em frente. Às vezes as pancadas que a vida te dá são sutis, outras vezes bem fortes, mas sempre, sempre tem um propósito que pode ser atingido se você resolve olhar para dentro de você o que precisa mudar para conseguir seguir em frente. A segunda vez foi quando leram meu e-mail. No dia que eu ouvi, eu não estava lá muito bem, eu não me lembro por quê. Talvez TPM ou talvez alguma coisa que deu errado. Eu só sei que eu estava meio para baixo, mas quando eu ouvi a leitura do meu e-mail, quase chorei de alegria. Pode parecer besteira, mas foi muito emocionante para mim. Alguém gostou de alguma coisa que eu fiz? Pode também ter sido falta de opção, mas eu prefiro pensar que vocês gostaram do que eu escrevi. E hoje, eu chorei. Chorei porque, como eu já disse, eu zelo pela união dos meus amigos, ou pela união de amigos. Eu chorei da mesma forma que eu chorei em Toy Story 3, por motivos diferentes. Em Toy Story 3, uma tragédia ameaçava dar o fim à vida daqueles amigos. E agora eu chorei porque, mesmo em vida, duas pessoas retrocedem naquilo que deveria ser um companheirismo, uma amizade. Num relacionamento onde se deve crescer, resolveram evoluir. Crescer dói, mas vale a pena. Espero que vocês possam achar um ponto de equilíbrio, pois eu pretendo um dia, talvez, quem sabe, ter o meu próprio podcast. Eu, meu namorado e uns amigos. Como já nos conhecemos, sabemos as dificuldades que podemos enfrentar e procuramos maneiras de contornar isso. Pois em todo relacionamento as partes precisam abrir mão de alguma coisa. Da mesma forma como em todo relacionamento aprendemos a crescer mais. Busquei entender um ao outro. Eu não estou dizendo que alguém estava certo nem que alguém estava errado. Pois nessa história, pelo que eu vi, todo mundo errou. Mas também todos tinham os seus próprios motivos para agir como agiram. Cresçam na amizade, se fortaleçam, porque assim vocês vão poder enfrentar tudo o que está por vir. Divirtam-se acima de tudo. E nunca se esqueçam porque tudo começou. Mas continuem evoluindo para não ficarem estagnados no tempo. Cybele Barnabé Vernay. Esse e-mail é de uma leitora que se compromete, que vive a experiência. E assim é o cinema. Ninguém se ofende com os estúdios e produtores por se emocionar, se chatear ou rir em um filme. O JurassicCast, mesmo se ramificando em outras áreas do entretenimento, sempre será em sua essência um podcast de cinema. E assim como o cinema que nos faz viver outras experiências, das mais loucas possíveis, e nos desperta diversas emoções, o JurassicCast sempre terá essa missão. A missão de divertir, informar e levar o ouvinte para um mundo desconhecido, um mundo novo, um mundo impossível, mas que no final do dia ele possa se sentar, relaxar, sorrir e pensar que tudo não passou de uma doce ilusão.